Cordeiro, que abris os selos, e a voz dos animais ressoa. Vem ver o que se revela, cavalo branco, a vitória entoa. Coroa nas mãos, o arco reluz, saiu vitorioso, é Ele, é Jesus. Ó grande dia da tua ira, quem poderá subsistir? Em teu olhar a verdade brilha, em teu amor vamos persistir. Um segundo selo, a paz se esvai. Cavalo vermelho, a guerra se faz. Mas em meio ao caos, nossa voz se eleva. Clamamos ao Santo, a esperança não cessa. O preto que traz a balança em mão, mesmo na dor, temos a salvação. Piano, sin delude bepiene.